Liberdade é um sentimento que soa com ironia no ouvido de quem batalha e soa por mixaria. Desde a antiga que escuto, ouço falar da Lei Áurea, livrando da senzala, jogando na penitenciária. Trancado, fechado, feito bicho do mato pra cuzão, engravatado, pagado de carro importado, forçado a trabalhar, apanhando com frieza. Hoje trabalha forçado pra ter o que pôr na mesa. Na prisão salarial, alforria é rescisão. Ver o filho mendigar não é a melhor decisão. A liberdade cai do céu, direto no mais se afoga. Menor idade armado, pra mansão se afoba. Acordar de um sonho que parece um pesadelo, pra viver uma realidade marcada por desespero. Há tempo atrás era engenho contra quilombo, hoje é favelas versus favela e o sistema ri aos tons. As condições que nos impõem é só pra rico ser feliz, mas teu sorriso só dura até o ladrão invadir. Armado de ponto 40 pra morrer e matar. Cadê o cofre, filho da puta? Ou tua família vai chorar perdido no caminho das Índias. Achou a Índia aqui, menina de 12 anos que vende o corpo por crack, com a mente presa ao vício, o corpo pregado à cama, aliciado por empresário cuzão que se esparrama. A liberdade não existe. Mais um dia de audiência, o juiz sem dó dá mais 5 de sentença pro rico com residência. Concede habeas corpus, coloca em ascendência pra fazer mais óbito. Semeia perto, goleiro no pé, pro favelado, emprego nulo, zerado pra quem já foi encarcerado. Inclusão social, só se for pra outra facção. A vaga tá preenchida pra passar pano no chão. Se o justo deu pau, o injusto entrega escopeta, bota a touca na cara, faz o serviço do capeta. Sem frequência na escola, não passou do colegial. Hoje monstro formado do sistema prisional. Nem com a dancinha do papa na sua televisão. Aproveita e contenatinho os corpos estirados no chão. Corpo terreno no céu, ao lado de São Pedro I. Primeiro vem do céu na terra pra quem te pedir Macedo. Na prisão social dos direitos são violados, esquece ajuda quando o pé bate na porta do seu barraco. Executa seu plano de polícia pacificador, não diminui a violência. Meus tiros de metralhador, 50 mil mortos por ano refletem bem a verdade. Enquanto o Iraque em guerra matou menos que a metade. Matou menos que a metade. A liberdade não existe. Paraíso nos prende a religião, necessidade de consciência, perdendo a razão de que o tarado tem que ser tratado como doente. Quero ver se isso acontece quando estrupar teu parente. E a inconsciência que defende a pena de morte. Rico nunca é condenado, quem se fode é o pobre. Futuro social no puteiro da esquina, aumenta a prostituição infantil, segue a rotina. Faz um boquete no tiro, aí não pega nada pra quem viveu em casa pequena, sendo molestada, aborta aos 3, a mãe descobre tratada como piranha. Prefere ficar com monstro a quem saiu de suas entranhas. Toda revolta vira ódio, não se sabe onde dói. Se dói na sua cabeça ou na cabeça do boy. Se alguém tem que sofrer, que não seja classe baixa. Mofando no ponto de socorro, 24 horas com as portas fechadas. Aqui o rabecão chega antes que o resgate. Aqui notícia boa é catar os que late. Por aqui o orgulho é não sentir mais culpa. É ver o moleque portando a pistola debaixo da blusa. Esquecido pelo governo, sem saúde, sem escola, sem direito, sem dinheiro, sem áurea. Sem áurea. Sem áurea. Você viu?